Nie mam jednej wiary wykładu, już tej mniejszym do wiary nie było. Także ja sobie sprawę na to, że się na zarówno wstecznie odrywać słowę, ale to krótko na zarówno komunizacji. Musiałem na dużo na zarówno, bo dużo para inny na zarówno. Przynajmniej to jest ona zarówno, które są protokolistami antypozyckie do prezeru. Na zarówno, jeśli chodzi o boli, wstecznie zarówno wstecznie. estacionamento dos meus amigos, eu tenho 1305. Dia 290, dia 7 para 2003, hoje chama 017. Leve a 290 para o consumidor localizador, curva à direita na prova 130. Apesar do sinal da eletra que está no zero, confiabilizado. Avistado, pista na 7, pouso autorizado, vento 080 graus, 08 nós, Mike Jules. R. Juliet, no solo 45, backtrack, chame o branco. Presente ao leito 33. direito, boa. decolagem pousada, piscina 0 vento, 100 graus, 0 mais, mais. Alfa, já decolagem na carga, 1969. 19, desse viatura 2010, registro 017, autorizado sinal LSFX, canal 0, contabilizado. Desce para 2010, passe estabilizado no X-ray, voo no 869. Autorizado na Victor Delta, autorizado na 8, desse 95. 195, ali para 8 Delta. Sou de Papatago Lima, Victor Delta. Papatago Lima, Victor Delta, de 1907, Brasil. Tá no box? Foi, galera. Sem fio, ele tem dentro com o motor zero. Pistão zero, vento 100 graus, 1 a 0 nós. Uma centena com 10. Eu tô dado. Ponto 69, essa processagem de aproximação passou agora 2 milhas de duna. Mantendo 2000 pés e 1209 de ground speed, Falcon. E a gente está reduzindo, boa noite, Nela. Eu não tinha nada, teve no momento, deixou a mão de 5. 6 mais 5. Papatão Lima, Vitor Delta, no solo 03, livre direito, Xamil 09. Oi, Salvador, eu tô 3894, boa tarde, MSC, na estação de Serra, na Serra Travado, Vidal. Thank you. 645, aciona a identificação e a chamada Golf, deixa para 483, hoje chama 017. Bono 645, autorizado final do procedimento LSX-8, pistão 0, vista para 2.000 pés, o ajuste permanece no 0 no 7, reporte contestabilizado. Chegando em 143, acima de identificação, veio chegada Golf, desce para 4 mil pés, ajuste no 017. Para o Golf, chegando em 143. Salvador, azul 693, pronto, tudo pronto, para dar 1-0. Autorizado decolar, 070 graus, 1-0-9. Decolar, autorizado 1-0, azul 693. 6973,